Panorama Agrícola para 1º de fevereiro de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é sexta-feira, 1º de fevereiro, noite de lua cheia. No ar para você está o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: semeia e cria e viverás com alegria. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica de renda para o agricultor familiar. No boletim do SC Rural, projeto ambiental em São José do Cedro. E no noticiário, informações sobre a criação de terneiras e também sobre o cultivo consorciado de hortaliças com frutas. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. As plantas bioativas ou medicinais podem ser uma boa alternativa de renda para você, agricultor familiar. Procure informações com um técnico da EPAGRE no seu município. É hora das notícias. A EPAGRE lançou recentemente um boletim didático técnico sobre a criação de terneiras, a vaca do futuro. O boletim apresenta informações sobre a criação de terneiras para reposição em rebanhos leiteiros, com enfoque em sistemas de produção à base de pasto. Reúne resultados gerados pela pesquisa Extensão Rural de Santa Catarina e de outras instituições. A publicação orienta produtores e técnicos sobre acompanhamento e assistência ao parto, colostragem, práticas com a terneira em aleitamento, exigências nutricionais, manejo alimentar, fases críticas de desenvolvimento e outros assuntos. Boletim técnico didático Criação de Terneiras, a Vaca do Futuro. Informações pelo e-mail gmc@epagre.sc.gov.br. Produtores do Oeste Catarinense estão colhendo alimentos como repolho, tomate e batata doce em pomares. A prática é resultado do cultivo consorciado de hortaliças nas áreas de fruticultura, difundido pela EPAGRE na região para diminuir os custos de implantação dos pomares. As culturas introduzidas nas ruas das plantações de espécies frutíferas tropicais garantem renda imediata para o agricultor familiar e produtividade para a área enquanto a produção de frutas não começa. A técnica ganhou força na região e repolho, tomate, alho, cebola, batata doce e outras espécies, como alfafa, gengibre e gergelim, têm sido plantadas e colhidas em meio a pés de laranja, tangerina, figo, pêssego, mamão, banana, maracujá e abacaxi. Começa na segunda-feira e vai até a próxima quinta o CDA, Campo Demonstrativo Alfa, em Chapecó, na linha Tomazelli, uma promoção da Cooper Alfa. É a 18ª edição do evento, que reúne mais de 100 expositores e deve atrair mais de 6 mil visitantes para conhecer novas tecnologias e boas práticas agropecuárias. E hoje e amanhã em Joinville, no portal do Turismo Rural de Joinville, acontece a Mostra de Sabores Regionais. Esses encontros incluem exposição e degustação de produtos regionais e integra o Festival de Gastronomia de Joinville. O objetivo é valorizar o produtor rural e os produtos da região. As degustações são gratuitas e abertas ao público na Mostra de Sabores Regionais, no portal do Turismo Rural de Joinville, na Casa Krieger, hoje e amanhã, das 10 às 8 da noite. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, conversamos sobre as ações de recuperação ambiental e também de recuperação de consciência que são apoiadas por esse programa de Estado Santa Catarina Rural. Entre elas, o Prêmio Epagre Escola Ecologia. Uma das escolas premiadas com o Prêmio Epagre Escola Ecologia foi a Escola Osni Regis, com o projeto Onda Nativa. A Escola Osni Regis desenvolvendo o projeto de ações que garantem um futuro envolvendo 115 alunos. O Onda Nativa da Escola Osni Regis é de São José do Cedro, extremo oeste de Santa Catarina. Quem fala mais sobre esse projeto premiado é o extensionista da Ipagre em São José do Cedro, Ilmar José Rentes. Na verdade é um projeto que teve origem de uma necessidade sentida pelos escolares, e um projeto que tem uma ampla participação tanto da sociedade, como professores, como alunos, como entidades e inclusive algumas empresas que apostam na necessidade de fazer isso. É um trabalho que é feito desde coleta de sementes, identificação de plantas, desde a recuperação, o efeito plantio. A semente que eles escolhem, fazem a muda e levam a muda para o campo. Então é um projeto bastante amplo e o que é mais interessante do projeto, além da recuperação ambiental, está se fazendo uma recuperação de consciência da comunidade. Essa recuperação da consciência ela é muito forte quando o aluno chega na casa do pai e o pai, de pronto, ele aceita, ó, precisamos cercar essa sanga, precisamos proteger aquela nascente, né? Tem esse envolvimento com a comunidade como um todo. E hoje o projeto, por exemplo, Onda Nativa, ele é um projeto que nasceu dentro da escola, mas ele já saiu de dentro da escola para a comunidade como um todo. Quantas comunidades são beneficiadas pelo projeto? Na verdade é o distrito da comunidade Mariflor, né, que abrange umas comunidades que estão em volta dela, linha Jataí, esquina Mariflor, linha Alvorada, linha Miola, né, então essas comunidades que estão no entorno do distrito. E quantas famílias moram nessas comunidades? Olha, deve ter, em torno dessas comunidades, deve abranger em torno de 250 a 300 famílias. Qual é a principal cultura dessa região? É bovino cultura de leite, estourado por primeiro, né? E aí vem a cultura do fumo, a cultura da soja, do feijão, do milho, mas muito, muito mais o uso do milho como sendo produto insumo para dentro da propriedade do que como objetivo produção de grãos para a venda do produto. E na tua avaliação, quando é que os jovens, as crianças vão convencer os pais a não plantar mais fumo? Isso é uma, para a nossa região, onde que a pequena propriedade é bastante complicado isso, que hoje é uma das rendas que ainda faz com que o agricultor, grande parte dos agricultores, fiquem nessa propriedade. O que nós precisamos hoje é, de repente, nós readequar a nossa propriedade para a produção de outros produtos. E nós temos alternativas para tanto. A nossa região se oferece muito boa para a produção de frutas, para a produção de olerícolas. Nós temos, por exemplo, assim, proximidades de mercados, tanto para Foz do Iguaçu como para Porto Alegre. Hoje isso são 500, 400, 400 quilômetros, que já não é mais uma distância que antigamente era intransponível quase. E nós temos o solo, o clima, a água, a característica de mão de obra, da família. Nós temos quase tudo isso para conseguir readequar a nossa propriedade para sair do fumo, mas tem que ter uma outra alternativa muito forte para substituir ela. No caso, talvez, a fruticultura. A fruticultura ou a própria produção de olerícolas também. Você ouviu aqui no boletim do Santa Catarina Rural entrevista com Ilmar José Rentes, extensionista da Ipagre em São José do Cedro. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.